Em Brasília, 9 horas. ZYC 487, Rádio Senado Brasília. FM 91,7 MHz. Em Macapá, 93,9. Cuiabá, 102,5. E em Teresina, 104,5 MHz. Rádio Senado. Por motivo de segurança e prevenção, nossos locutores não estão nos estúdios anunciando os blocos musicais. Mas você pode conferir as músicas e seus intérpretes em nossa página, senado.leg.br/rádio. Você fica agora com a programação de Carlos Andrade.